chaves do quarto e procuramos a melhor sintonia. Os cães estavam tão inquietos naquela tarde longa, úmida e fria. Anoitecer. Brindamos aos bons e velhos tempos, erguemos taças cheias de vinho. Estava tão meiga e pálida, gotas vermelhas no lençol de linho. Eu me lembro. Morte ao anoitecer. Ao anoitecer.